era inocente, baby. Eu fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste nada a luz. Prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito matou o cupido em mim. Pois digo sempre que egoísta, o que é de bom que só para ti. Mas o que compraste tu nunca soubeste dar. Sejam bem-vindos a mais um programa África Rítmica. Eu sou o Leandro Amadora e vou estar aqui durante uma hora a levar até si ritmos provindos de África. Abrimos este programa com a música do Anselmo Ralph, Não Me Tocas. Então, este programa irá ser também em especial naquele acordo, com aquela parceria com a Rádio Antena Web. Será transmitido sábado pelas 20 horas e será nessa hora que irá estar disponível a todos que queiram fazer o podcast deste mesmo programa, derivado à parceria que a Rádio Antena Web tem juntamente com a Rádio Onda Nacional. Agora, caso você queira adicionar-nos também ao Facebook, o Facebook da Rádio Onda Nacional, é fácil, é barato e dá amigos. Então, o endereço do Facebook é este mesmo aqui. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Se você também quiser seguir-nos mais de perto através do blog da rádio, também o blog é fácil e é simples. Basta ouvir este separador ou esta vinheta. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. E então agora vamos prosseguir com a música, porque o tempo passa e uma hora em rádio parece muito, mas não é quase tempo nenhum. Então vamos continuar com o ritmo provindo lá de África. Sem paródia, mas já me fiquei encantado. Já me vejo voltar, mudo o creio. Sou a nova, já não passa aquele nível. Boca de povo, tinha flor. flot. Se move melhor, ele está a ser modificado. Mudava o pensamento, controlava o sentimento. Não chamou para me sonhar, outra vez para um cimento. Para ficar para todo o tempo e sempre. E se amor e um crime, nunca é inocente. Nem a vida eu creio, sou bom. Uma boca a mim é suficiente. Um boca de sentir inveja, quando boca gema. Que eu dá para a mim, uma maioria sobre o tema. Na meio da vocação, vou parecer, vou só com rima. Da pisma, boa pessoa, tá entendendo. E puto, compreendendo, isso percebendo. E bom amor, consegui convencer. Da repobre a história da morte, só vou poder devolver-me, boca louca.

tua filha, não deixa ela sair agora. Fecha a porta, não vacila. Minha senhora, guarda bem essa canuca. Na quentura desses tempos, as que não me ficam duras. Dengues de agora só mandam um papo. Corta, estou-lhe a avisar. Deixa só a nanga em casa e não se comova se ela chorar. Esses rapazes são valentes, fazem gala do seu parlavier. Cota até fazem juros, che. Ele jura, endoe. Mereço, sou honesto e trabalhador, melhor pessoa não conheço. Cota eles podem, fingem que são bebalados, pra manter a sua banca, altos rucas bem roubados. Tomam bué de vitaminas, passam horas no ginásio, pra virarem estereotipo, tipo que são qualquer tipo. Cota não se entrega, amor de hoje é só esfrega. Esses dengues não vacilam no jogo do pega e repega. Ela sair agora, fecha a porta, não vacila. Minha senhora, guarda bem essa canuca. Na quentura desses tempos, acho que nama fico anduta. Ai, minha senhora, guarda só sua filha. Não deixa ela sair ainda, fecha a porta, não vacila. Minha senhora, guarda bem essa canuca. Na quentura desses tempos, acho que não mais fica nunca. Senhora, não deixe ela sair agora. Nem sei como você ela chora. Mais música, e agora terminamos de ouvir Paulo Flores, Minha Senhora. Vamos ficar em breves segundos com a música do DJ Joca e DJ Amorim com a música Angola, e depois vamos ficar com a música do Elvio com a música Vida. São mais duas músicas, mais dois grandes motivos para que você se sinta bem. Sinta-se bem na nossa companhia, na nossa sintonia, porque está a escutar a Rádio Onda Nacional em www.ondanacional.listenstomyradio.com. www.afrikaritmica.com. Este tu é 2 em inglês, claro. Ou seja, www.ondanacional.listens2myradio.com. E a Rádio Antena Web fica alojada no seguinte endereço: www.radioantenaweb.info. Visite as duas rádios e certamente que irá ficar agradado pela programação de cada uma das rádios. Duas rádios completamente diferentes por um único objetivo: proporcionar-lhe bons e agradáveis momentos na nossa companhia. Então vamos à música e depois eu volto para dar-lhe mais duas palavrinhas. Angola! Mete tudo, mete só cabeça, ele mete já até o caroço mesmo. É fruteiro, é? Não. Então, e aí, pode? Olha, eu falei mesmo, ele espetou. O espetou, espetou o quê? Ele me tirou, agora não vou falar. Tu tirou o quê? Ele. Aí, pode, massagem. Papai, se falar, papai vai me bater mesmo. Mas eu vou te bater como? Se aquele... Mas tem que esclarecer se tu tirou dinheiro. Tu tirou aliança. Tu tirou o quê? Conta até três, depois eu vou. 1, 2, 3, já está, vamos. Assim tá muito rápido. Rápido também. Como? Pronto, agora eu vou falar. Aí depois ele me tirou. Me tirou aquilo que o papá tirou na mãe dele no terraço. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A sua rádio é Onda Nacional. Adica. Gostar da minha seleção musical? Espero bem que sim, que seja toda ela do seu inteiro agrado e com ela proporcione-lhe uma companhia bastante agradável. Então ficamos para trás com a música Oi Tata. Agora vamos prosseguir com a música de Roger Amélie. Depois vamos ficar com a voz de Deusa com a música Suaia. Mais duas músicas, a sua melhor companhia, certamente, que é esta, a sua rádio. Se não for, temos pena, porque a gente gostaria de o poder, ou a poder, agradar. Mas confesso que, por vezes, é muito complicado poder agradar a gregos e a troianos. Mas, por falar em agradar e não agradar, por que não você dar uma sugestão para este programa? Para isso, poderá enviar um e-mail para mim através do seguinte endereço: leandro.ondanacional@gmail.com. Será um prazer receber esse seu e-mail e dizer de onde nos escuta e como chegou até nós. Então, um bem-aja a todos e vamos prosseguir com música, claro. E então, vai abrir o Roger. Oh, Amelie. Onda Nacional, a sua melhor companhia. Clica, clica, clica. nos teus lábios, nos meus, cada parte de mim faz-te vibrar. Como um povo eu te abraço, em meus braços te enlaço. Se resistes eu faço, aperto, amasso, arracho. Joaia, joaia, joaia. Aperto, amasso, os lençóis e o cobertor, tudo amassado a dois e depois o que vem? Não sabes, mas eu vejo mais além. Tu não vives sem mim, mas a vida é assim. É cruel, é fatal. Eu tenho sempre o domínio total. Joaia, joaia, joaia. Aperto, amasso, arracho. Me creu, histórias de fadas. A minha era pura e bovida. E eu vou, a minha querida, não te perigo, por favor. Não tenho um final feliz pra não ficar pra eternidade. Não quer ser mais que bom amigo. Não quer ser mar, não quer ser estrela. Não quer ser tudo que quem sabe que tá fazendo feliz. Já faz um tempo que me entrego. Meu sentimento é tão profundo. Me deu um salmo que está cheio de o nosso África Rítmica é a conhecida Lura, uma cabo-verdiana, mas de suas origens, porque ela é bem portuguesa. Nasceu já cá no nosso país, em Portugal, em Lisboa, mas de sua ascendência cabo-verdiana. Depois vamos ficar com a Tânia T. Podes chorar, ou pode chorar, mas eu não quero que você chore, porque aqui na Rádio Onda Nacional terá este programa de segunda a sexta entre as 4 e as 5 da tarde e na Antena Web, claro, uma vez por semana às 20 horas no canal U em www.radioantenaweb.info. E aqui Onda Nacional é em www.ondanacional.listens2myradio.com. Aqui é a Onda Nacional, uma rádio em direto. A Rádio Antena Web, uma rádio via podcast. Duas rádios, dois motivos para que você se sinta bem, sinta-se na melhor companhia, mesmo estando sozinho. Então, vamos à Lura e depois à Tânia T. Oh,